sopram ventos adversos. Junto à praia que se quis e a sentimentos dispersos que são barcos submersos no mar. Que se não Mm-hmm.